quando tu joga pra cima. Ai que delícia, ai que maravilha quando você desce e pina. Vem cá menina, aprendeu sedução, hoje ela brinca com isso. Fez do rolê curtição, o seu maior compromisso. Tá perdido isso nisso, vai pro baile de favela. Tu tá contando com a sorte, então vem mais forte que ela. Essa inimiga vim, deu ruim pra ela. Ela joga pra cima, ela quica, ela quica, ela quica, ela vem. Ela dá uma rebolada, ela quica, ela quica, ela quica, ela vem. A danada é treinada, ela quica, ela quica, ela quica, ela vem. Essa mina é apetitosa, melhor que ela não tem. Essa mina é apetitosa, melhor que ela não tem. Vem pro baile, convoca as amigas, tom, tom, tom. Hoje é dia pra entrar no clima, tom, tom, tom. Manda trazer mais dessa bebida, tom, tom, tom. Que ela embrasa e fica soltinha, então vai. Ai, que maravilha quando tu joga pra cima. Ai, que delícia. Ai, que maravilha quando você desce e empina. Vem cá, menina. Ai, que maravilha quando tu joga pra cima. Ai, que delícia. Ai, que maravilha quando você desce e empina. Vem cá, menina. Aprendeu sedução, hoje ela brinca com isso. Fez do rolê curtição, o seu maior compromisso. Tá perdido isso nisso, vai pro baile de favela. Tu tá contando com a sorte, então vem mais forte que ela. Essa inimiga vim, deu ruim pra ela. Ela joga pra cima, ela quica, ela quica, ela quica, ela vem. Ela dá uma rebolada, ela quica, ela quica, ela quica, ela vem. A danada é treinada, ela quica, ela quica, ela quica, ela vem. Essa mina é apetitosa, melhor que ela não tem. Essa mina é apetitosa, melhor que ela não tem. Vem pro baile, convoca as amigas, tom, tom, tom. Hoje é dia pra entrar no clima, tom, tom, tom. Manda trazer mais dessa bebida, tom, tom, tom. Que ela embrasa e fica soltinha, então vai. Ai, que maravilha quando tu joga pra cima. Ai, que delícia.